F-250 Bruta de Raça, Palmas, Paraná. A temporada de praia acabou. Vai começar a temporada das festas de interior. Alô, rodeio, já tô com roupa de tapa nos beijos, já pelo capãozinho. O que elas gostam, mas se encaixa direitinho. Elas gostam de cowboy, vai até o estirozinho. Alô, rodeio, já tô com roupa de tapa nos beijos, já pelo capãozinho. O que elas gostam, mas se encaixa direitinho. Elas gostam de cowboy, vai até o estirozinho. Alô, rodeio. Parece deboche tocando na areia, de chapelão ninguém esquenta a cabeça. A carroceria da Dodge virou piscina. E com mulher até a tampa, desce como que nós manda. De cartão black nós manda. Parou! A tropa do agro chegou. Elas vão passando e eu vou mandando uma atrás da outra. André Zanella. As do job encostando pra subir, pra descer. Sete dias litorando numa lancha em alto mar. O cowboy vai litorar. Sete dias litorando de Havaiana e Carambá. O cowboy vai litorar. Sete dias litorando numa lancha em alto mar. O cowboy vai litorar. Sete dias litorando de Havaiana e Carambá. F-250 Bruta de Raça. Ela não anda, ela desfila.